Agora, 3 horas e 35 minutos. Vou conversar agora com o Rogério Silva. O Rogério, que é artista plástico aqui em Foz do Iguaçu. O Rogério, que é bastante conhecido. E nós vamos conversar com ele agora a respeito das participações dele em vários salões de artes. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, obrigado por atender a nossa solicitação, Rogério. Antes de tudo, quero só fazer uma introdução. Rogério, ele é artista plástico em Foz do Iguaçu, é autodidata, já foi nomeado em vários salões paranaenses, né? Já foi premiado também salões paranaenses nacionais e internacional. E mais recentemente, recebeu um prêmio de menção honrosa, né, Rogério? Por uma das obras inscritas no 12º Salão Latino-Americano de Artes Plásticas de Santa Maria. Como é que foi isso, Rogério? Bom, foi bem legal receber esse prêmio, né? Sempre bom receber um prêmio fora da cidade e tal, né? Um lugar onde ninguém te conhece, onde jurados você não tem nenhum lobby, nada. É sempre bom você ter o seu trabalho reconhecido. Além do mais, foram mais de 150 inscrições e eu consegui ficar entre os 14 finalistas que estão fazendo parte do salão, né? Com 3 obras ainda, né? As 3 obras que eu enviei, elas conseguiram entrar no salão. Então foi bem legal, é bem gratificante. É, até porque, né, Rogério, isso também traz, assim, enriquece muito a cultura aqui de Foz do Iguaçu, porque está levando o nome da cidade para fora, né? Bom, eu sempre levo. Sempre onde eu estou, eu faço questão de dizer que eu sou de Foz do Iguaçu, né? Até porque, geralmente, a gente vê notícias de Foz não muito boas, infelizmente, né? Mas eu sempre tento levar o nome daqui e dizer que aqui também se produz arte da mesma forma que em qualquer lugar do mundo. Né? Nós somos pessoas, temos artistas aqui que são ótimos artistas e é muito bom você chegar de fora de um lugar e conseguir colocar o seu trabalho, mostrar que o seu trabalho tem alguma relevância. Verdade, Rogério, eu estive dando uma olhada aqui em várias das suas obras também, lendo sobre você, e deu para ver se você tem, você é bem conhecido pelo tom contemporâneo que você dá, né, as suas artes, e também crítico também, né, que você dá as suas obras. E aí agora você fez, é interessante que o que você levou lá para Gramado, você levou algumas imagens aí, e é uma espécie assim de eu vou, né, citar esse termo, uma releitura, né, sobre a Vênus de Milo, a Pietá e também o Cristo, o Crucificado, que eles ganharam elementos da cultura indígena. Como é que você chegou a isso, Rogério? Bom, na verdade, assim, como eu gosto um pouco de história, né, isso assim, tem a ver um pouco com crítica de história oficial, né? Como a gente sabe, né, toda a história tem vários lados, né? E a gente sempre aprende um lado. E o Encobrimento da América, que é o título do trabalho, fala sobre isso. Fala que quando você conta uma história, você automaticamente está encobrindo uma outra história, né? E através desse trabalho, eu quis trazer essa visão. Fazer com que o espectador, com que o observador, olhe para o trabalho e pense a respeito disso. Por que que a Vênus aqui é uma iracema, por exemplo, né? Por que que aqui com a Pietá tem um índio tamoio? Pois é, inclusive, Rogério, jogar com essas coisas, né? Que, de certa forma, enquanto a cultura europeia criou a sua história e tal, ela, na verdade, ela encobriu a história que havia aqui. Porque quando a gente fala o descobrimento da América, parece que aqui não havia nada, não existia nada. Quando, na verdade, existia uma história aqui antes, bem antiga também, muito antiga. Então é basicamente sobre isso. Pois é, Rogério, inclusive, eu estava notando também que o que me chamou mais atenção foi na Pietá, né, que é uma obra assim, conhecidíssima, né, pelo que ela representa, claro. Também pelo Cristo crucificado. O tom que você imprimiu, né, nessas duas obras, que logicamente, quando você, a gente olha, logicamente identifica, né, o que representa a imagem, mas também a gente pode notar, como você falou, o tom crítico e essa, como a gente falou, essa releitura. Me chamou muita atenção essas duas obras. Sim. Até porque a Pietá é uma imagem, é um símbolo universal, né? Universal aí na cultura cristã, né? Na cultura cristã. Então eu quis dizer o que aqui. Quando o europeu chega para cá, ele vem com dois objetivos. Um objetivo é catequizar índios ou conseguir mais fiéis, e o objetivo principal que é o econômico, né? E aqui a Pietá está fazendo o quê? Ao invés de um Cristo, ela está segurando um índio. porque essa história não se conta através dos quadros, por exemplo, da época da arte europeia. Não se conta essa história de que, para se construir toda a riqueza que teve Portugal e Espanha, Itália também, teve que ter muito sangue, por exemplo, de índios, de países que foram colonizados na Ásia também, né? Então essa é uma história que é sempre encoberta. Uma história que não é contada, por exemplo, nos livros didáticos na escola, né? No dia a dia. Então é uma história que ela merece ser ouvida também, merece ser vista também. E é isso que o meu trabalho tenta sempre fazer. Fazer o cara olhar para o meu trabalho e pensar o que esse cara está dizendo. O que ele quer dizer, o que ele destruiu, o que ele reconstruiu aqui, né? Se trata disso, de uma outra história sobre a mesma história. É, e é bom que a gente ressalte também, Rogério, que você foi o único artista paranaense que recebeu esse tipo desse tipo de obra nesse salão lá em Santa Maria, que é bem tradicional também lá no Rio Grande do Sul. Sim, já está na 13ª. Exatamente. Isso, e para mim é ótimo saber assim, poxa, só eu consegui colocar um trabalho lá, né? É porque realmente o trabalho tem uma relevância, ele fala alguma coisa, ele não é simplesmente algo ali, um objeto inerte. Ele está conversando com você, né? E eu acho que quando você consegue atingir isso num trabalho, você atingiu o seu objetivo, né? O prêmio é só uma, vamos dizer assim, o prêmio é um plus, né? É um a mais, mas o importante é que a pessoa olhe e pense sobre isso. Eu acho que isso é mais importante. Certo, então. Rogério, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço muito a sua participação e também parabéns por esse trabalho, por levar a arte. Sei que você já faz isso há muitos anos aqui em Foz do Iguaçu. Você já foi reconhecido em vários salões. Eu tive a oportunidade de estar assim, conhecendo a sua obra. Acho impressionante. E como você falou, esse tom crítico, você quer passar alguma coisa diferente, né? Como já vi alguma coisa ali de outros artigos que saíram a seu respeito, aquela coisa ali figuras com crianças representando, né, até fazendo uma alusão, né, uma das últimas obras que eu fiz, sua respeito, fazendo uma alusão à música do Pink Floyd, né, Another Brick in the Wall, justamente falando sobre as crianças. Então, eu acho muito interessante que você continue realmente levando o nome do Paraná fora daqui, principalmente o nome de Foz do Iguaçu, né, e que a gente consiga estar dando esse reconhecimento que você merece, Rogério. Eu te agradeço, Cris, pelo espaço, o pessoal daí da CBN, né? E é isso aí, vou procurar sempre levar o nome e trazer boa notícia aí pra vocês também, tá bom?